Eu tenho 32 anos, 33 anos. Caralho, eu tenho 34 anos. Deus! Sabe nem caralho, sabe nem a idade que tem. Isso vai pro bloopers. Todo. É. Caralho, travei. Eu sou Marcelo Cipreste, pra você acompanhar. Caralho. Você. Eu acho que. Dá pra gente. Calma. É, de novo. Olha, até se engasgou, tá vendo? Então, olha só, dois votos para Gilbert Grape. Não, não. Perdão, dois votos para Aprenda-me se for capaz de Olha o 2002. Boninho, o Boninho é foda. Não, O Boninho desculpa, é foda, desculpa. querendo deturpar. O que eu tava falando? Que eu. Ah! E eu achei o trabalho da Saoirse Ronan. Eu posso estar falando o nome dela errado, tá? Deve estar. É Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, pode ser. Saoirse Ronan. O que que você. O que que te faz. O que que. De novo. Não sei se vocês repararam e eu perdi aqui o roteiro. Pera aí. A partir de julho, só para o nosso público conhecer, nós a escolha vai ser feita em dupla. Então, quando vocês dois se juntarem para escolher para mim, eu espero que vocês sejam lembrem disso, que eu fui uma pessoa legal com vocês. Boninho é foda, né, cara? Ele sempre acha artifícios de burlar o... Oh, eu nada, cara. Eu tô jogando com a regra. Tô jogando com a regra. Calma, cara. Espirro. Cara, você gritou espirro. Porra, mas é que eu tava falando você e eu tô gritou, sentindo... Você gritou espirro antes de espirrar? Pra avisar vocês, porra. Muito bem, eu pulei o roteiro aqui. Ih, deu tela azul. Deu tela azul de novo. Eu achei um bom filme, bom pra excelente, assim, achei um filme muito interessante. A atuação do... eu não consigo falar o nome dele. Do Olioko, alguma coisa assim. É David Olioko, que também é um bom ator. É David Oyelowo. É, o nome dele é impronunciável pra mim. Mas enfim, ele... A ponto de que, por exemplo, nenhuma diretora mulher foi premiada, ganhou um Oscar até hoje. Você não tem nenhuma mulher que já, né, ganhou o Oscar. A Catherine Bigelow não levou, não, pelo... Ela ganhou? Ela ganhou pelo... Ah, não, verdade, então, não, é isso que eu queria entrar. Nenhuma mulher tinha ganhado até ela ganhar. Maguinho, teve um filme esse mês que eu achei que ia ser um filme muito ruim, e você foi ver... E você falou bem do filme. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Horizonte Profundo, Desastre no Golfe. No Golfe. No Golfe, olha. No Tiger Woods ficou bolado. Muito bem. Parabéns, Maguinho. Curto, grosso. Adorei. Sob pressão... Olha a frase solta. Adorei. Ficou meio gay. Curto, grosso. Adorei.